capital do forró. Faz mídia! Chorando eu fiquei quando me deixou. Estou sozinho e preciso desse amor. Seu amor é um sol, sem ele eu não vivo. Vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você. Fica comigo. Agora é só parar pra pensar e se preparar. Chorando eu fiquei quando me deixou. Estou com frio e preciso desse amor.